encontrei a vida. Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu. Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus. Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu. Foi a sua boca que um dia disse eu te amo. Foi da sua boca que ouvi frases de amor. Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus. E hoje essa mesma boca vem dizer adeus. Saber por quê? Não me esconda, me responda onde vacilei. O que me destes que eu não te dei? Se aprendi a amar foi com você. Essa mesma boca vem dizer adeus. Eu espero, exijo, quero a explicação. Não é justo que meu coração sofra tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei. O que me destes que eu não te dei? Se aprendi a amar foi você. Eu espero, exijo, quero uma explicação. Não é justo que meu coração sofra tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei. O que me destes que eu não te dei? Se aprendi a amar foi com você.